A graça e a paz poderosa, aliviadora, tranquilizadora de Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. Nós vamos compartilhar hoje o capítulo da Bíblia, Esther 8, livro de Esther, capítulo 8. É o penúltimo capítulo desse livro, e se o Senhor nos permitir, nós vamos concluir o livro de Esther amanhã ou no final de semana. Louvado e bendito seja o Senhor para sempre. Irmãos e irmãs, continuamos convidando você, pedindo você que ore em favor da Suzy, minha irmã, que tem melhorado, imagino que, não recebi notícia, mas imagino que ela já saiu da UTI, iria sair depois do final de semana, então imagino que já saiu. E nós louvamos ao Senhor pela vida dela, pelos irmãos que oraram. E bendito seja o Senhor. Também vamos interceder por outros acamados e pessoas que estão passando por alguma aflição. Ore por aqueles que estão passando por alguma aflição. Irmãos, nós estamos praticamente concluindo o relatório e no YouTube, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete, se você não viu ainda, veja. WhatsApp, Santidade Bíblica, nesse número, nosso número, você pode ligar e pedir para se inscrever. E no blog, administrado pela missionária Vivian, todo esse material. Concluindo o livro de Esther, será o 43º e faltarão 13 livros da Bíblia. Esse blog é administrado pela missionária Vivian Lopes. Então, nós agradecemos a ela. Irmãos e irmãs, o total geral até o dia de ontem, total de pessoas que visualizaram e ouviram ao longo de 6 anos e 1 mês foi de 517.228. 517.528 é o total das visualizações e escutas. Entre os países, nós temos a escuta de Brasil, Uruguai, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, França, Países Baixos, uma região desconhecida. Já disse algumas vezes para quem ouviu o relatório, não acredito com a tecnologia como está. Como o planeta está coberto pelas redes sociais, provavelmente não seja uma região desconhecida, e sim um local onde o evangelho é proibido. Temos o Canadá, a Rússia, Arábia Saudita, o Reino Unido, Seychelles, Ucrânia, Argentina, Indonésia, Japão. Outro local que eles dizem desconhecido, mas esse local tem 104 visualizações, então não acredito também que seja uma região desconhecida, outro lugar desconhecido, mas muito provavelmente o local onde é proibido o anúncio do Evangelho e a República Tcheca. Então, bendito seja o Senhor. Nós temos entre os mais visualizados, o livro do Apocalipse, Eclesiastes, os dois ministrados pela missionária, Lições para Líderes, Jeremias, que foi ministrado pela pastora, Margarete, o Testemunho da Pastora, Mateus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E vamos acompanhando a cada 30 dias, 45 dias, como está o total geral, e vamos passando para os irmãos, porque há muitos irmãos que oram incessantemente por esse trabalho, pelo anúncio do Evangelho. Há muitos que divulgam para outras pessoas e há alguns, poucos, fixo mesmo, hoje, quatro frentes. A Assembleia de Deus Galileia, depois do falecimento do Siqueira, nosso irmão na fé, só a pastora Beatriz, mas os irmãos do satélite que nos abençoaram muito, não puderam continuar. Nós agradecemos o tempo que eles ficaram, então perdemos aí uma igreja e o próprio Siqueira, no sentido da visualização. Já tivemos 14 mantenedores, garantindo aí por volta de um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, e hoje não temos nenhum salário mínimo. Então, aos que oram, aos que divulgam o trabalho, e eu peço a você, seja um mantenedor, seja um mantenedor assíduo, fiel, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila. Não queremos sobra, nada disso, mas queremos poder comprar alimentos, que às vezes não temos como comprar, e medicamentos, que também às vezes não podemos comprar, e aí ficamos dependendo de ofertas voluntárias. O que é oferta voluntária? Ou oferta esporádica, aquela que vem num mês, num valor, passam 2 meses, vem outro valor, passam 3 meses, outro valor, o que dificulta em termos de planejamento e de pagamento das contas aqui em supermercado, em farmácia. Então, pedimos a você que você seja um mantenedor fiel. E você vai estar mantendo um trabalho extremamente frutífero. Eu não tenho esse retorno, mas por conhecer a Igreja do Senhor, eu tenho certeza absoluta que nós já entramos no hall dos 100 trabalhos em mídia social com maior resposta no mundo inteiro. E ainda vou pedir à missionária que tente alcançar esse retorno. Eu acho que é por volta dos 50, né? Com esse número estrondoso, mas pode ser no máximo aí entre os 100 trabalhos, que nos deixa muito gratos ao Senhor. Se você quiser ser um ofertante permanente nesse trabalho que é frutífero, o Pix é 247 1901 58 16. Repito, 247 190 158 16. 247 190 158 16. Espero você como um mantenedor para que nós estejamos com isso em ordem também. Isso é tradição bíblica, primeiros levitas, tradição do Novo Testamento com Jesus e os apóstolos, depois tradição da igreja primitiva e assim por diante. Então, conto com você para isso, para que nós ampliemos o anúncio de hoje 517.228. Na verdade, até o dia 7 já vamos começar a contar o WhatsApp que nós temos em mãos e o Metanoia. Vamos acompanhando o retorno e daqui a 30 dias nós voltamos a falar com você. 30, 40 dias, tá bem? 517.228. Invista nesse trabalho frutífero e invista em nossas vidas, como pessoas, pastores, missionários que dependem dessa oferta porque não tem outra fonte. Vamos ler agora o capítulo 8 de Ester, o penúltimo capítulo, mas vou ler para você na abertura devocional que nos foi enviada pelo Everson. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Alinhar nossos planos a Deus significa buscar sua vontade acima da nossa alma. Nem sempre ele responde como esperamos, mas sempre responde conforme o que precisamos. Às vezes Deus ajusta nossos sonhos, em outras ele muda completamente o caminho. Quando diz aqui Deus sempre responde, ele respondeu para nós a vida inteira e particularmente em 31 anos de casado, sempre Deus, na hora que nós estamos precisando muito, o Senhor responde. E nisso ele não altera, ele sempre providencia de alguma maneira. Mas às vezes, não diz respeito a isso, ele muda completamente o caminho. Deus, entrego a ti meus planos, sonhos e vontades. Reconheço que preciso da tua direção e da tua sabedoria. Alinha meu coração à tua vontade. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo e a obedecer com fé. Que meus caminhos te honrem e que tudo o que eu fizer glorifique o teu nome. Ele nos desejou um bom dia, que o Senhor nos abençoe. Nós desejamos a ele também uma boa noite, um bom dia amanhã e a todos os irmãos um bom dia amanhã e sempre, que o Senhor nos abençoe. Vamos ler o capítulo 8, importante sempre ler a Bíblia inteira, capítulo por capítulo. Esse é o propósito desse trabalho que vai formando um devocionário espetacular, não pelo rodapé da Bíblia, nem pelas minhas palavras pastorais, mas por ler um capítulo com você. O rei determina a favor dos judeus, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. Então, o rei tirou o seu anel selo que havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Amã, Todavia, Esther voltou a rogar ao rei e, lançando-se aos pés dele, implorou-lhe, em meio às muitas lágrimas, que revogasse o plano maligno que Ramã, o descendente de Agag, tinha enquadrado os judeus. Diante do gesto de Esther, o rei prontamente lhe estendeu o cetro real em sinal de aprovação e ela se levantou diante dele e confirmou sua súplica, dizendo: Se for do agrado do rei, e se hoje alcanço o seu favor, e se lhe considerar justo, e se eu mesma for agradável a seus olhos, que ele revogue expressamente todas as cartas que Ramã, filho do Agagita, Amedata, descendente de Agag, escreveu e endereçou todas as províncias do rei, determinando o extermínio de todos os judeus. Porquanto, como me será possível suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo, como resistirei à destruição da minha própria família? Em seguida, o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Ramã e passei todos os meus bens para Esther, porquanto ele atentou contra os judeus. Irmãos, até aqui nós já vemos, né, o milagre que aconteceu. Ramã tinha planejado a morte não só de alguns judeus, de todos os judeus onde eles estavam na província da Pérsia, onde era a jurisdição da Pérsia, onde a Pérsia tinha o seu império. Ele suspendeu e ouviu a Esther, estendeu o cetro real, pôs o seu selo, que era uma forma de dizer: olha, isso vem do rei, e confirmou que, ao invés de morte, Mardoqueu fosse honrado, e ele manda matar Ramã. Porque, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, passa em branco diante do Senhor e daqueles que o adoram em espírito e verdade. Até hoje é assim. Aqueles que o adoram em espírito e verdade, saibam que Deus está a seu favor aqui, e quando passam por uma aflição grande, como na igreja primitiva, que foram assassinados, eles vão gozar da vida eterna. Ninguém passará em branco, e todos os que planejaram a perseguição, no caso ao povo de Deus, aqui eram os judeus. Hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo, o plano dele será frustrado, eles serão condenados, mas o povo de Cristo Jesus será sempre abençoado. Vida abundante, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e vai dar vida abundante aqui e vida abundante na eternidade. Por isso ele diz: mandei enforcar Ramã e passei todos os seus bens para Esther, porquanto ele atentou contra os judeus. Versículo 8 agora. Escrevei, pois, agora mesmo, novo decreto a respeito dos judeus, o que bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o meu anel real. Porque todo edito redigido em nome do rei e selado por meio do seu anel é irrevogável. Por isso os judeus corriam perigo. porque Haman fez com que o rei, sem prestar muita atenção, colocasse o seu selo contra todos os judeus. Não foi diferente no Holocausto, por exemplo, no século XX, e outras perseguições que aconteceram ao longo da história. Imediatamente foram convocados os escribas reais, e esse fato ocorreu no 20º dia do terceiro mês, o mês de Sivan, isto é, entre maio e junho. Os secretários do rei escreveram todas as ordens ditadas por Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi, Etiópia. Essas determinações foram redigidas na língua de cada povo e segundo a escrita de cada província, como também aos judeus na sua própria escrita e linguagem. Veja bem, olha a extensão do Império Persa. Da Índia até a Etiópia era a extensão. Então aqui fica mais uma informação para nós. Versículo 10. Mardoqueu escreveu essas cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. Por que tinham que ser cavalos velozes? Porque já havia um decreto de morte. Então eles tinham que correr para reverter esse decreto de morte contra os judeus. Versículo 11. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças, resguardava também o direito de saquear os bens de seus adversários em guerra. Então, o plano de Ramã era acabar com todos os judeus e todas as suas posses, tomar as posses dos judeus para o Império Persa e para ele, Ramã. Tá bem? Irmãos, prestem atenção: no Novo Testamento fica mais claro ainda que o maligno vem senão para roubar, para matar e para destruir. As determinações, versículo 12, as determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero. Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Uma cópia desse decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de todos os seus inimigos. Os mensageiros, montados nos cavalos velozes da cavalaria especial do rei, partiram apressadamente por causa da ordem expressa do rei. Esse decreto foi promulgado, inclusive na capital, Susã. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei vestido de um traje real, azul, celeste e branco, trazendo azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho púrpura, e toda a capital de Susã exultava de júbilo. Aqui vou ler uma nota de rodapé para vocês da BKJA, tá bem? Importante para o nosso conhecimento. Agora chegaram ao tempo de Mardoqueu, o amigo do rei, o segundo em importância e autoridade no reino, que tinha a honra de usar o anel e as vestes reais. Olha só, se Esther já era uma judia casada com o rei, agora Mardoqueu ocupa o segundo lugar. A prosperidade e a alegria dos judeus era de tal ordem que muitos gentios se convertiam ao judaísmo. Olha um prenúncio da conversão dos gentios. Essa é uma das poucas alusões bíblicas à conversão dos povos gentílicos à religião judaica, como já previsto pelo profeta Isaías, Isaías 56, 6 a 8. A queda de Ramã e a elevação de Mardoqueu à posição de amigo do rei não podia ter sido planejada pelo melhor prognóstico humano, porquanto todos os indicadores apontavam exatamente na direção do vexame e da destruição completa. Contudo, pela soberana graça e misericórdia, a providência de Deus, até o ato de Ramã suplicar clemência e o de preparar uma forca para Mardoqueu, contribuíram para o extermínio do inimigo do povo de Deus. Romanos 8, 28. Aquela vindicação do povo de Yahvé era uma prova mais que eloquente da providência do Senhor, cujo fato os pagãos não podiam deixar de reconhecer e que fazia muitos rogarem por suas conversões diante da evidência de um Deus vivo, poderoso, soberano e zeloso para com os seus e toda a terra. Último versículo, dois últimos versículos. E grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta do coração de todos os judeus. Em cada província e em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, explodia entre os judeus grandes manifestações de contentamento, seguidas de animados banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Eu falo pela última vez. Isso é um prenúncio da conversão dos gentios. É claro que aqui muitos devem ter confessado que eram judeus para se livrar da morte, é claro. Mas que certeza nós temos também, alguns por interesse pessoal, mas temos certeza também que muitos se converteram realmente diante do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus da providência, do Deus soberano. Então, isso é um prenúncio do que ia acontecer depois do Pentecostes, onde os gentios foram contemplados. Essa era uma promessa de Deus feita a Abraão, um convite para que ele testemunhasse a todas as famílias da terra, embora os judeus não tenham feito isso sistematicamente, em alguns momentos da Bíblia nós vemos esse prenúncio. Vimos com Raabe, a cananita, vimos com Rute, a moabita, vimos com Esther agora, que Deus providencia obra tremenda. Então, em cada província, isso aconteceu e houve grande festa. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, bendito Jesus Cristo, o amor indizível de Deus Pai e a ação poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Com vida abundante agora e depois com vida eterna.